Rádio Comunidade apresenta uma história de terror. É a história do palhaço Cuti. O palhaço Cuti é alto, magro, cabelos vermelhos e bagunçados. Usa maquiagem preta em volta dos olhos para disfarçar. Dentes grandes e olhos vermelhos, igual o nariz. Vive na floresta. Só aparece durante a noite, na beirada das estradas, para assustar as pessoas. Ele usa um machado e arma. Ele é psicopata e mata qualquer um. Certo dia, um casal acampava na floresta. Eles estavam numa barraca e ouviram um choro de bebê. Eles foram ver o que é e encontraram um casal, uma casa abandonada. Amanhã vocês continuam ouvindo o resto da história desse palhaço assassino. Você vai ver a história do palhaço Cuti, Emerson, Claudinei, Lucas, Gabriel, Tamires, Fernando e Vinícius. Rádio Comunidade, uma história de terror.